2300 para 3.100, outro menor, 095. Muito boa tarde, eu vou 2008, estabilizar no LS. Eu mantenho o número 6 da ferramenta, pode saber que eu novamente eu fui até o número 106. Não, tá atravessado, se não zero, foi autorizado, é tudo no 0904, 2015, foi autorizado. Excelente, no repouso, vou 2008. Poderia que eu só confirmar o vento com o voo 2008? Vento 1-0, graus 1-4-1-0-0-4-2, 2015, não tinha. Eu, muito obrigado. 44, na cidade de Dona, 503, não precisa da sua aproximação. 102, você vai dar para do complexo nosso procedimento elétrico, fecha no plan 19399. Thank you. Raposo, que estão no 017. 017, está na rotatória, senhor. Diz 11. Gente, continua a aproximação para final 7, agora a atualização do pouso. Temos 767 da Gol, a menos de 5 minutos para a final 0. Tem entrada, sabia? Filma aqui o vídeo ao contrário do valor, vai reduzir o possível para o pouso do mundo. Filma, então é quarto como número 2 para pouso em Salvador, número 1 para o pico 7. Estou com o trato alinhado no 7, aguardando só o eixo livre para iniciar a decolagem. Até 2230, no solo 35, direita, liberou a pista de ataque é com 21 a control. 7, 1, 2, para 2, interno, indicado, assinado, procedimento, ele é 0, ponto estabilizado, ajuste, 0, 1, 5. Salvador, uma boa tarde, 6-3-2-0. 6-3-2-0. Do trato avistado, cheque 6 pulos, reto 1-0-0 graus. 100 graus, 1-4-9-8-0, sem fundo autorizado. Livre ponto, repassar com a nossa tela. Brasil está para nível de voo 060 e a chegada à porta estima de 1905. Salvador, uma boa tarde, Estrada 63, 15 na escuta, cruza 1300. Estrada 63, 15, contato para a área solar, direção voo 1, para nível de voo 380. Está voando 380, pode voar a boleta? Estrada 63, 15, é utilizado o quadro da boleta. Muito obrigado, 1300. Direção voo, utilizado a subida para 710, na porta de Cimbo. Diga. Descente para Fomed 1, arrival. Fomed 1, arrival. Descente now, back to level 0502 and 81015. Expect ILS X-ray, runway 10 approach. Para direita da pista 17, tipo de equipamento, 4 a 2 8. Passando 11 horas, 18 milhas, mantendo o nível 100, que o equipamento é em Caraga. Ele está com rumo sudeste, para o segmento de sudeste. Aqui é o Foxtrot, prefere agora o sistema de controle, um volume de 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, com a chave dentro da Foxtrot, com a chave. Isso, nós é o Foxtrot, prossiga, torre de controle. Ah, deixa a chave, alta foto. Autorizado final 97, chame na vertical da animal, vitro da foto. Na pessoa da Europa, só pode fazer o time F3, faça 1360, 1360 pela esquerda. O conta pela direita, só pode fazer o Romeu, time F3. Abandone a final da 17, curve à esquerda no mil pés, reporte vertical de buraquinho, ok? Devido ao tráfego, a sua retaguarda, Romeu Charlie F3, transportando enfermo sem prioridade. Vai ser na proa de buraquinho, até o foco. Passou de cumprir a restrição de... a restrição superior, tá ali a restrição? Relativo, ajusta os quatro metros. Então, compreendido, seguir o perfil da mão no WhatsApp sem restrições, o azul 2465. Passando o motor Charlie F3, autorizado para seguir na abertura para 1.807, transfere o chão na torre, frequência 1.98.900. Boa tarde. Continua a aproximação, reporte vertical da NMAR, final de 3 dias, de 9. Ajudos 465. Dá pra ver que você vai usar direto Momo. Direto Momo, 2465. Estou salvatando vista no seu Foxtrot, autorizado curva à esquerda, mantenha proa norte, aguardando para ir à base na tela, ok? Esquerda proa norte, ó, tá Foxtrot. Alívio 765, tráfego 12 horas, 3 milhas, mantendo o número tel. Rumo a um leste, a etapa 18 na referência subida. Atenção, 2465. Tráfego adicional, 12 horas, 5 milhas, passando no 1.110 de descida na final da pista no centro, na hora que você não tem chegada. Na sua frente. E o ativo, então, 6 também, 2465. Autorizado, prosseguindo na descida. partida, aposentar, parabéns de céus, o ajuste 1015, velocidade a critério, autorizar o procedimento de celeste na sua posição 0, o nome da pátria. Aí, Oscar Bosque. Então agora, 70 milhas do Oeste do Salvador, marcando o 100, estamos aqui para Recife. Frequência 126 decimal. Correção, frequência 126 decimal 300, alterna 125 decimal 100. Passação Oscar Bosque. Decimal 300, a decimal 0. Vai, Chalera 6320. Chalera 6320, boa tarde. Contato radar decolagem, submarino 380. Subagia, arco 1, eleva, passou do nosso radar. Chalera 6320. 380, arco 1, eleva, Chalera 6320. Ingresso 0750, no centro do Chico, 128-3. Ok, então está cancelado as inscrições. Após 2000 já está curvando para a sua dieleta, passa 2230. O canal 321, estamos falando do ritmo, sobe o 2630.